Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. E você que está nos ouvindo, participe e envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E, na realidade, o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 12 de setembro, realmente uma linda manhã do inverno brasileiro, e com essa bela imagem do Parque dos Ipês em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais uma conversa, mais um diálogo, mais um estudo sobre a doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade, de fraternidade, que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia! E como é bom ver o nosso Geraldo bonzinho, saudável, né? Sim, sim. Realmente passou uma semana difícil. Sim. Mas nós gostamos muito de você, tá, Geraldo? Então seja bem-vindo. No seu retorno à Visão Espírita. Que nós possamos fazer o melhor e que o nosso programa seja principalmente inspirado por aqueles bons amigos que nos acompanham. Um bom dia a todos. Que assim seja, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Realmente... você não fez muita falta semana que passada, não, Geraldo. Mas, enfim, né? É melhor você estar aqui do que não estar. Não, meu amigo, a gente tem um esqueminha de nós três aí que é ruim de quebrar, né? A gente fica meio manco. Eu tentei até na última hora chamar o Wilson, mas não deu tempo dele entrar. Mas, bem-vindo de volta. Vê se se cuida, procura um bom gastro aí para te ajudar na recuperação de vez. Probióticos, vai recuperar essa flora aí. E um bom programa para todos nós. Excelente, meus amigos, muito obrigado pelas palavras aí. E o programa de hoje, ele tem o título, que é o Aparecimento do Homem. É a última parte do esboço geológico que Kardec aborda no livro Gênesis. E ele deixa para o último capítulo, na época diluviana, que é o aparecimento do homem, um pouco antes, durante esse período, um pouco depois. E lendo o texto, que é curto, mas ele é recheado de ideias e pensamentos, eu escrevi essa frase, que foi o sentimento que eu tive ao terminar esse capítulo. O surgimento do homem na Terra é um dos fenômenos mais espetaculares da história natural do nosso mundo. Por mais que se explique a evolução natural das espécies, por mais que se divulguem as teorias e evidências geológicas e paleontológicas, a aparição do homem foi uma consequência inteligente, de uma razão inteligente, de um gesto de amor do Criador. Mesmo que todas as teses se encadeiem numa racionalidade científica, o surgimento do homem marca a história pela interferência da inteligência no destino da sociedade terrena. A Terra nunca mais seria a mesma. O homem veio trazer a luz da razão aos impulsos e reflexos biológicos do corpo humano. Muito bem, meus amigos, assim começamos o programa Visão Espírita. E com essa pequena introdução, já estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E antes de começarmos o programa propriamente dito, fica eu, Luiz e o Alan, conversando alguns assuntos interessantes. E o Alan fazia alguns alertas, algumas explicações do aspecto filosófico dos estudos que ele está fazendo. E enquanto ele fazia essa conversa com a gente, eu lembrei desse primeiro capítulo que nós vamos ler hoje, do livro Fonte Viva. E eu imagino que é um capítulo que todos nós precisamos ouvir, até porque está no livro Fonte Viva, que é o tema escolhido para o dia de hoje. É o capítulo 101, A Cortina do Eu, entre aspas. Então, reparem no nome, A Cortina do Eu. E Emmanuel seleciona uma frase de Paulo, registrado na Epístola aos Filipenses. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é do Cristo Jesus. E o Emmanuel assim escreve. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que exposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhe consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condições de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, em que aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo, em favor da nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. Luiz. Geraldo, às vezes a gente se censura muito, né? Mas a gente precisa prestar atenção naquilo que é a própria evolução. Ao longo da nossa trajetória na evolução, nós, com unhas e dentes, defendemos o nosso eu. Né? Nós fomos construídos à base do egoísmo, sobrevivência. E o trabalho da espiritualidade é justamente fazer essa limpeza. Né? Esse trabalho foi feito na construção, era necessário ser assim, porque senão, né, nós não teríamos condições de evoluir. Mas agora, nessa nova etapa, começa a desconstrução disso. Você vê que o próprio Kardec diz que a chaga da humanidade é o egoísmo, né? Porque nós fomos educados assim, nós fomos criados tentando sobreviver. E agora, então, nós vamos fazendo esse trabalho de desconstrução. E é um trabalho que, nessa desconstrução, é uma coisa muito dura, é uma coisa demorada, mas é o que nos dá realmente a fibratura. Porque nós enfrentamos isso no nosso dia a dia e, de forma racional, vamos tendo que substituir costumes. Então, você vê que a sabedoria divina é fantástica. Eu li, não saberia dizer onde está essa frase, mas diz que o nosso trabalho é intelectualizar a matéria. Então, tudo isso que foi construído nos reinos inferiores e que nos tornou sobreviventes, agora, na construção da espiritualidade, nós vamos ter que tirar as escamas desse velho homem, tentar reconstruir uma coisa nova, e à medida que a gente vai tirando cada tijolinho desse, nós vamos crescendo. É o trabalho dos séculos. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso foco. Então, nós não temos que ficar triste por causa disso, porque isso é uma coisa natural, que agora, através do raciocínio, através da moral, nós vamos tendo que reconstruir. E nessa reconstrução, a coisa vai ficando muito mais sólida, muito mais permanente. É isso aí, Geraldo. Muito interessante sua colocação, Luiz. Dá para a gente refletir bastante sobre isso, né? Alan? Olha, o eu, no sentido ego, né? No sentido possessivo, né? É tão interessante observarmos a fala, né? Na fala, a gente percebe a pessoa carregada do eu. Então, quando se carrega muito no eu, se dá muita importância para si mesmo, não abre espaço para a importância do outro, né? Tanto é que eu acho que o Pai Nosso é uma prece que nos chama de volta ao viver em coletividade, né? Ele começa com o Pai Nosso. Não é Pai meu, não é Pai seu, é Pai Nosso. Então é Deus, todo Deus de todos nós, né? Deus de todos nós. Esse Deus de todos nós, que ele nos chama dessa forma para falar assim: dê menos importância a esse eu, dê mais importância ao nosso, ao coletivo, né? Então, quando o Emmanuel traz esse título, né, que o Geraldo até gosta muito, mas eu vou pular na sua frente, Geraldo, e vou falar assim: a cortina do eu, ou seja, é uma capa protetora que tem que ser descortinada. Nós criamos uma cortina de proteção porque temos medo da convivência. Nós temos medo do outro. E a gente começa a se apaixonar muito por nós mesmos, né? Porque a gente encontra em nós o melhor de tudo. Então, o Espiritismo fala que fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque quando na prática da caridade, eu dedicado ao outro, né, eu começo a perceber o outro e paro de dar tanto foco em mim mesmo. Então, a prática da caridade, ela nos ajuda a quebrar esse ego ainda muito endurecido, né, e muito preso a nós mesmos, né? E passamos a olhar a necessidade do outro, a dificuldade do outro. Nós passamos a sentir diferente o outro. E saímos daquela posição, muitas vezes até superior, né? Usando as palavras do Emmanuel, e passamos a perceber o outro como um irmão. Né? E interessante que ele acaba com uma frase fantástica, que ele fala assim, ó, entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem. Na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade. Ou seja, o sofrimento e a morte é ferramenta divina para quebrar esse eu. É para a gente valorizar o coletivo, para a gente sair dessa cadeia do eu. A gente se vê menos importante, a gente perceber que nós estamos aqui como ferramentas divinas de implantação de amor na Terra, aonde nós estivermos, convivendo com quem for. Mas é necessário, muitas vezes, a dor e a morte para nos levar a meditarmos nessa necessária humildade, né? Para aprendermos bem devagarinho ainda, né? O que realmente é o mais importante na vida, que é operarmos em plano menor a serviço de Deus. Quando nós nos colocarmos nessa posição, seja onde nós estivermos, com a função na vida que nós tivermos, social, na posição que nós tivermos, quando a gente se dedicar ao coletivo, e se imagine só, se todos nós nos dedicarmos ao coletivo, o que que acontece? O coletivo automaticamente vai se dedicar a mim também. Então, a gente vai nos dar as mãos e vamos crescer rapidamente. Enquanto a gente estiver aprisionado no ego, no eu, nós não avançamos. E aí, Deus usa de duas ferramentas, o sofrimento e a morte, para te levar à meditação, à humildade e mostrar que você precisa do outro. Porque quando você está doente, você precisa ser servido. Você precisa que alguém cuide de você. Né? Você precisa lá que alguém no hospital, por exemplo, limpe suas necessidades fisiológicas, dê comida na sua boca, te medique. Aí você começa a perceber como você precisa do outro. Mas também medita que o outro também precisa de você. É isso aí, Geraldo. Enquanto vocês comentavam, eu lembrava de um grande amigo que eu tive no Rio de Janeiro. Eu tinha, acho que uns 22 anos, e ele já tinha 70 e poucos anos, que era o doutor Valdemar Carrilho. Ele era o presidente do grupo espírita que nós frequentávamos. E é natural que, sendo jovem, a gente tem aquelas curiosidades vãs, né? Curiosidade da ignorância, dos primeiros passos, né? Em saber quem nós fomos, né? Onde nós reencarnamos, né? E ele via eu fazer os comentários e ele sorria, assim, humildemente, em silêncio. E ele, ao longo da convivência que eu tive que ir com ele, foi uma convivência longa, ele falou alguns ensinamentos que eu não esqueço mais. Ele falava assim, Geraldo, se você quiser saber quem você foi, olha para a história da própria humanidade. Você foi um pouquinho de cada história. O passado foi construído por quem? Por nós. Ele falou, você pode reparar, quando você estuda história, qualquer parte da história, seja a Europa, seja a Ásia, você percebe que existe, parece que um vínculo, um chamamento, parece que existe alguma ligação dessa história com você. Isso ele falando para mim. Ele falou assim, a opinião dele, se você olhar a história da humanidade, esse aspecto de evolução, de tropeços, a história da humanidade foi roubar, matar e escravizar, em sua grande maioria. Eventualmente, tem aqueles luminares que se destacam, mas todos nós roubamos um pouco, todos nós cometemos atitudes infelizes. Então, não queira saber se você nasceu em Portugal, Espanha, Itália, Paraguai, Uruguai, você foi um pouco de tudo isso. E aí ele finalizava, sempre falando isso, eu até agora juntando com o que o Alan e o Luiz sempre falam. Chegou um momento em que nós renascemos e encontramos o Espiritismo. E, para nós, esse é o momento de mudarmos o nosso padrão de comportamento. Porque até ontem, com pequenas mudanças, nós vivíamos padrões muito parecidos. A partir de agora, tem que tirar essa cortina do eu. E não é simples, porque para tirar essa cortina, ela é dolorosa. É você saber que você não é aquilo que você acha que você é. E isso leva a gente até um mecanismo de defesa, de fingir que não entende, de sair, né? Então, eu imagino que, para mim particularmente, eu imagino que para muitas pessoas, o Espiritismo é essa dose final, é a chance final para você, para ver se você acorda e toma atitudes diferentes para, como diz o Luiz, desconstruir o homem velho e construir o homem novo. É isso aí. Muito bem, meus amigos. Geraldo, deixa eu trazer um pouco de filosofia. Sim. Você sabe que Nietzsche é um filósofo que ele é tido até, de uma certa forma, meio polêmico, mas Nietzsche ele tenta desconstruir os modelos existentes naquela época. E ele hoje, né, estamos falando aí em 2021, ele é extremamente importante na evolução da filosofia moderna. Hoje mais do que era, né? Porque hoje ele começa a ser compreendido, né? Então tem uma passagem assim que ele desconstrói até a figura de Deus. Ele fala assim que Deus não existe, não o Deus como nós falamos, causa primária, mas não existe o Deus que na época se elegia como aquele Deus de barbas brancas sentado no trono. Ele desconstruiu esse Deus. Ele desconstrói tudo. Ele desconstrói todos os modelos, geral. Então, por que não desconstruir o modelo adotado naquela época de Deus? Modelo errado que a gente tenta desconstruir até hoje, né? Só que ele é mal interpretado, porque daí o pessoal fala assim, nossa, ele está querendo matar Deus, né? Nietzsche matou Deus. Sim, matou, era a ideia dele, era matar aquele Deus que era um Deus vingativo, um Deus atemorizado, assim, todo mundo morria de medo de chegar perto de Deus, né? E ele fala assim, não, isso não pode ser desse jeito, Deus não é isso, né? Então, o que acontece? Nós precisamos quebrar nossos conceitos, nossos paradigmas, para crescermos de verdade. É importante que a gente reflita no que nós adotamos como modelo, sabe? A gente tem que parar de esperar um pouco a mesma resposta de tudo e permitir a resposta diferente para a gente poder crescer como ser... Ô, Alan! Oi, meu amigo. Alan, pela tua fala, a igreja deu a Nietzsche o mesmo tratamento que deu ao Espiritismo. Igualzinho. Como que eu vou questionar, né? Como que eu vou questionar algo que é dogmático? Quem sou eu? Porque, na realidade, a religião tentou... Cara, é muito louco isso, né? Mas o que a religião tentou fazer foi o quê? Olha, é o seguinte. Sabe quando começa a história? Começa com os faraós egípcios. Os faraós egípcios... Porque até 1500, mais ou menos, antes de Cristo, todo mundo tinha acesso a Deus de forma igual. Aí, de repente... Um faraó, que agora me sumiu o nome aqui, que depois eu vou lembrar, ele começa a mostrar que eles não conseguiam falar com Deus. Eles não tinham envergadura moral para falar com Deus. O único que tinha era o faraó. Então, a partir daí, eles tinham que ser submissos a esse que falava com Deus. Nossa. Então, a submissão religiosa começa a 1.500 anos de Cristo. Quer dizer, nós estamos falando de 3.500 anos de uma vivência nossa reencarnante, né, em culturas que valorizam um ser que fala com Deus em detrimento da maioria que não consegue falar com Deus. Então, a gente construiu um modelo agora, novo, né, que falamos com Deus e não precisamos de intermediário, que nós somos ferramentas de Deus tanto quanto qualquer outro, é uma mudança de paradigma que quebra o status quo da dominância do mundo. A dominância é feita por aqueles que falavam com Deus. E é ainda feita assim. Então, quando a gente começa a mudar esse modelo de pensamento, a gente, eu que sou anarquista, politicamente falando, eu começo a ver no espiritismo, eu vejo há muito tempo, uma doutrina anarquista nesse sentido, de dar a cada um de nós o poder de decisão sobre a nossa vida e de dar a responsabilidade de gestão dela. Não existe uma pessoa responsável por mim além de mim mesmo. Eu sou responsável pelos meus atos. Eu sou responsável pelas consequências dos meus atos. Não é ninguém mais. Muita gente se afasta do espiritismo quando entende isso. Quando não tem um emissário que fala com Deus por ela. Quando eu entendo que eu sou responsável em me haver com aquilo que eu fiz e ninguém me alivia das minhas bobagens, além do meu próprio esforço, eu assusto e saio fora do espiritismo. Eu fecho a cortina do eu, né? É claro, fecho a cortina do eu. Por que que eu vou quebrar isso? É muito mais gostoso ficar protegidinho pela cortina do eu. Tá tão gostoso? Tão gostoso. Então, assim, são assuntos muito interessantes, instigantes, que nós deveríamos olhar para ele de vez em quando para nos auxiliar a entender melhor o movimento do espiritismo em nossa vida. Muito bem, eu acho que começamos muito bem esse primeiro bloco, estamos encerrando. E o segundo bloco, Alan e Luiz, talvez seja uma resposta, talvez seja um remédio do que estamos precisando. Segundo bloco, eu estudo Parábolas e Ensino de Jesus, do Caibá. E o capítulo de hoje tem o título de Deveres Espíritas, o Grande Mandamento. Esse texto foi encontrado no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. E assim está escrito, abre aspas, chegou um dos escribas e, tendo ouvido a discussão, e vendo que Jesus lhe havia respondido bem, fez-lhe esta pergunta. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus. O primeiro é, ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Disse-lhe então o escriba, na verdade, mestre, disseste bem que ele é um, e não há outro senão ele, e que o amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia falado sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Fecha aspas. Luiz. Aí o escriba veio confirmar, né? Quer dizer, o escriba, quando viu a resposta, ele já tinha uma certa sabedoria desenvolvida e ele concordou com Cristo. E Cristo, então, dá o retorno situando no processo evolutivo. Então, você vê que as criaturas que estão a caminho da luz estão em todos os lugares. Aquele escriba só faltava se identificar. Então, quando nós estudamos o Evangelho, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós nos deparamos com alguma coisa que a gente não conhecia. E quando nós nos identificamos com aquilo que a gente não conhecia, a gente pura e simplesmente está se reencontrando. E o que aconteceu com esse escriba? E Jesus identificou. Você já está muito perto do reino de Deus. Embora ele, fisicamente, alocado no seio da religião judaica, que era uma religião atrasada, ele tinha essas noções. Ele só precisava daquele facho de luz que pudesse identificar aquilo que estava dentro dele. Então você vê que quando nós buscamos a doutrina espírita, quando nós buscamos o Evangelho, nada mais nós estamos fazendo do que nos identificando com alguma coisa exterior para que se quebre dentro da gente aquela cortina do eu. Então, quando esse escriba escutou aquilo que ele ainda não tinha ouvido, ele se identificou, ele concordou. E é isso que nós não podemos ter. Se afastar da luz. Nós precisamos acender as luzes todas que estiverem ao nosso alcance. O Paulo foi muito claro. Examinai tudo e retende o bem. Você retende o bem que você examinou e ficou conhecendo. Porque tudo aquilo que nós não ficamos conhecendo, nós vamos passar essa encarnação e só vamos nos identificar com aquilo na outra encarnação. Agora, cada vez que nós nos identificamos nessa encarnação, nós vamos ampliando o nosso leque de possibilidades. Então, o nosso trabalho é exatamente esse. Brilhe a vossa luz entre os homens. Então, essa lâmpada que me representa, eu tenho que tirar toda essa fuligem que atrapalha essa luz de brilhar. Não existe outro caminho. Nós temos que, através do estudo, fazer ressurgir em nós aquilo que já existe e só precisa de um empuxo para poder começar a sair em termos de ações, em termos de realizações, em termos daquilo que Jesus evidenciou tanto, que foi ato, obra. Né? Então, para efeito dessa nossa obra, nós temos que nos aperfeiçoar reconsultando o Evangelho, porque é uma releitura daquilo que nós estamos momentaneamente esquecidos. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Muito interessante, viu? Alan. Luiz, você falou igual a Sócrates. Porque Sócrates, ele falava o seguinte, que o conhecimento está em nós. É necessário que alguém extraia de nós o conhecimento. Né? Então, ele tinha uma maneira de comportamento que ele questionava você, para você dar a resposta. Estava em você a resposta. Ele não vinha com respostas prontas. Né? Então, ele foi acusado de corromper a juventude da época e condenado a morrer envenenado por cicuta. Aí, Platão e alguns outros seguidores dele queriam que ele fugisse. Aí, ele fala que ele não precisa fugir. Que aquilo era a vida dele. Tava bem feita já. E se ele fugisse daquilo, ele iria contra os princípios dele, porque ele estaria indo contra as leis que ele então vivia, que eram as leis gregas da época. É mais ou menos como se Jesus fugisse da cruz. Ele não pode, não tem nada a ver, deixa eu aqui, não quero fugir. Né? É agora, a conclusão do trabalho. É a conclusão, perfeita. Né? Agora, veja só, nesse texto, ele é uma soma, Geraldo. Você foi muito feliz em juntar esses dois textos. E ele é a soma do primeiro, né? Porque é um texto que evoca, né, o primeiro mandamento, que é isso aí. Olha só, o Senhor é um Deus, que é um só, né? E vai amar esse Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Eu fiz até uma palestra sobre isso, falando de cada tipo de maneira de amar esse Deus nesse mandamento, né? E aí o segundo mandamento é: amarás ao próximo de que maneira? Como você ama a si mesmo. Então, olha só, se eu, vou voltar àquele comecinho que eu falei, se eu coloco, tiro o meu eu de lado, né? E faço com que o Pai seja nosso, não só mais meu, se cada um de nós consegue fazer isso, eu estou colocando Deus como o Pai de todos nós. Então, eu estou amando a Deus de todo o meu coração. Ele é meu Pai, Pai de todos nós. Quando eu coloco que eu tenho que amar, olha o mandamento, amar ao próximo como eu me amo, ele está falando assim, se você, egoísta, já se ama desse jeito, ame o seu próximo como você se ama. Faça o que você faz para você e para o outro. Está aí a solução de todos os problemas. É esse o grande mandamento. Se você ama ao outro como você se ama, resolvemos o problema. Está resolvido. Mas ame de verdade como você se ama. Agora, nós não podemos deixar de pensar que tem muita gente que não se ama. Nós não podemos deixar de pensar que tem muita gente que tem um certo mal-estar, né, em relação a si mesmo. Tem certas regras rígidas para consigo mesmo. E daí ele pega essa régua e quer medir o outro. Então, ele não consegue amar o outro como a si mesmo, ou melhor, ele até tenta, mas é que ele não se ama. Ele não se ama. Então, ele não consegue transcender desse não amor a ele mesmo. Então, por isso que no mandamento também está falando ali, cuide de você. Qual que é o espírito mais importante que a gente tem que cuidar na encarnação? O nosso. Porque a partir do nosso espírito melhorado, do nosso espírito transformado, a gente naturalmente começa a transformar a nossa volta. Então, se cada um se preocupasse com a evolução do próprio espírito, veja só que engraçado, nós não estamos falando exatamente ao contrário, não seja egoísta na convivência com o próximo, mas seja cuidador principalmente dos valores, das qualidades do seu espírito. Seja cuidador disso. É isso que esse mandamento pede. Volte para você, se ame. E aí você ama ao outro como você se ama. Mas antes de tudo isso, ame a Deus. Deus te dá a oportunidade da vida, Deus te dá a oportunidade reencarnatória, Deus te dá as dificuldades que você passa como ferramentas de autotransformação. Mas para quê? Para você se transformar e amar o semelhante como a si mesmo. Então, se a gente conseguisse agir dessa forma, e esse é o grande esforço, a vida vai se transformando de forma natural. É interessante, né, como tudo se encadeia, e esse capítulo do Caivá começa com deveres espíritas. Nós somos espíritas e temos deveres. A partir do momento que você assume ser espírita, esse dever cresce à medida que você ganha cada vez mais consciência. Eu fico imaginando que o nosso passado, nós tínhamos menos consciência. Nós estávamos mais envolvidos pelos atrativos do mundo. A partir do momento que em cada encarnação, em cada período na erraticidade, você vai ganhando mais consciência, mais entendimento, você vai desidratando aquela personalidade, aquele personagem, aquele modelo de vida que você tinha. Então, eu imagino que agora é como se nós resolvêssemos atravessar o deserto. Chega daquela sombra, chega da água fresca, do comodismo. Precisamos atravessar o deserto. E à medida que você conhece mais, você desidrata mais aquele passado e surge Jesus com um copo de água. Jesus é a água que vai hidratar você. Se não for Jesus, você vai morrer. Então, chegou o momento, nós estamos no meio do caminho, atravessando, olhamos para trás, olhamos sempre, às vezes com vontade de voltar e ficar lá na sombra, de água com água fresca, porque é mais cômodo, mas nós tomamos uma decisão. Vamos atravessar esse deserto. E essa travessia não é fácil. É desconstruir. E nós estamos no momento em que o Espiritismo surge, simbolicamente, como se fosse... Essa é uma taça de água para você. Beba dessa água. Que aí você vai se revigorar de uma outra maneira. Então, eu entendi mais ou menos assim. Eu acho que tudo se encadeia. Pode falar, Alan. Ô, Geraldo, eu queria fazer uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes, do Bruno Meirelles. Ele sempre faz umas perguntas bem instigantes, Bruno. Obrigado pela participação. E ele fala assim, ó, conversando com uma amiga psicóloga faz um tempo, ela disse que hoje o narcisismo superou a depressão. Isso reforça a cortina do eu mencionada? Como nos protegemos disso? Olha, eu não tenho exatamente essa estatística se o narcisismo superou a depressão, mas que tem muito narcisismo em potência aí no mundo, tem. Mas é meio natural até, pelo momento que a gente passa, é um momento meio assim de... meio de desespero, principalmente com o processo pandêmico aí, onde as pessoas falaram assim, bom, deixa eu cuidar de mim, o outro eu vou deixar para outro dia. Né? Você veja também que as religiões, né, como as igrejas foram obrigadas a interromper, né, o atendimento social, como ela foi obrigada a fazer esse processo. Quer dizer, houve um enfraquecimento da religiosidade e, com isso, voltou-se muito para o ser individual. Nós ficamos mais isolados dentro de casa e cuidamos mais de nós mesmos e da nossa família e paramos da convivência social. Então, provavelmente isso seja um fato, sim, de ter aumentado muito o narcisismo e a ponto até de competir com a depressão. Reforça a cortina do eu mencionada, assim, reforça. Só que como a gente se protege disso? Não tem proteção, Bruno. Só tem jeito, tem um trabalho. Descortine o seu. Descortine o seu eu. O eu do outro não tem o que fazer. A vaidade, o narcisismo, o egoísmo do outro, não tem o que a gente fazer. A única coisa é a gente dar o exemplo nosso. Descortine o seu eu, exemplifique que é possível fazer isso, apesar de toda a dificuldade que vai ser isso. É só assim que a gente vai sedimentando no mundo a vontade de descortinar os diversos eus narcísicos que a gente encontra por aí. Me permita um pitaco, Alan. Claro. Essa campanha do se isole... Fique na frente da televisão noticiário, se envenenando e entrando em depressão, use o bom senso. Esse vírus se transmite através das gotículas, né? Que nós, ao falar, nós soltamos. Então, em vez de ficar em casa feito um louco, perdido, vai caminhar, saia de casa um pouco, não se exponha. Não precisa fazer festa com a família, mas uma vez por semana vai na casa de um, né? Dá o toquezinho, não precisa abraçar, né? Saia desse isolamento que estão provocando, que é para você entrar em desespero. É isso aí. E é um isolamento que provoca demais a depressão. Sim, total. Há uma luta contra a depressão enorme hoje, e muito, muito voltada para a terceira idade, né? Que vão chamar de terceira idade, mas para as pessoas mais velhas. Por quê? Porque a pessoa ficou isolada. Ela ficou isolada e ela perdeu a visita da família, muita gente aproveitou disso para não ter que visitar parente também. Tem muita situação aí aproveitada, sabe? Não é tanto solidariedade, não. É falta de vergonha na cara mesmo, como o Luiz está falando aí. Viu, Alan, eu no consultório eu tenho observado, eu não posso dizer a percentagem, mas aumentou de maneira significativa a síndrome do pânico, as ansiedades generalizadas, as depressões, as tristezas, as brigas em família. Quer dizer, saímos de um estado médio para uma situação pior psicologicamente. Então, o que o Luiz falou, ele está coberto de razão. Nós temos que sair, claro, com responsabilidade, com cuidado, não se expor, mas tem que sair, tem que ter o contato. E, se possível, veja pouco a televisão, leia um livro ao invés de ver a televisão, né? Muito bem, meus amigos, dando sequência agora à parte principal, que é o estudo das perguntas e respostas. E ontem, quando eu estava relendo esse texto do Kardec, do livro A Gênese, eu gosto de ficar passeando por alguns sites e entrei no site da Federação Espírita Brasileira e lá eu encontrei essa colocação que eu achei que se encaixava exatamente na raiz das perguntas que eu gostaria de fazer. Então, assim, diz a FEB, Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas. Razão pela qual afirmou que o Espiritismo permite, abre aspas, resolver milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais e sociais da humanidade, fecha aspas. Essa foi a colocação. Ele fala que o Kardec ele encontrou princípios da doutrina espírita. E eu pergunto ao Luiz, que princípios são esses que nortearam Kardec para essa profunda reflexão que culminou com a doutrina espírita, Luiz? O conceito de Deus, eu diria que é um dos principais, né? Cai fora daquele modo, né, que Nietzsche tenta desconstruir. Você vê que é todo mundo na mesma linha, né? A igreja criou uma imagem que transformou Deus à nossa semelhança, né? E quase que à nossa dependência. E o conceito de Deus do Espiritismo é muito amplo, né? E ele nos coloca diante de uma realidade. Não queira imaginar Deus numa forma, né? Queira imaginar como criador. Então, o Espiritismo reconstituiu a figura de Deus como criador, causa primária. E Jesus contemplou como Pai, né? Então, dá uma amplitude no conceito e mantém aquela figura paterna, aquela figura de condutor, né? Aquela figura que apoie-se nele, né? Apoie-se nessa figura do Criador. E ele, com a reencarnação, ele também deu uma outra visão para tudo. Né? Com a ideia da reencarnação, ele desconstrói aquela maldade de Deus, aquele Deus que preferia negativo, né? Um povo. É isso. Entende? Então, ele vê a coisa sobre um ângulo muito mais amplo e aproxima da ciência. A partir de Kardec, não existe mais diferença entre religião e ciência. Porque Kardec coloca a coisa de um ângulo... Eu nunca vi ninguém da ciência atacar a doutrina espírita em qualquer dos seus conceitos. A ciência não acredita em certas coisas que a doutrina acredita, mas ela não prova ao contrário, ou ela não se apega, ela não confirma, né? Mas ela não nega também que com o seu progresso, um dia ela pode vir a confirmar. Ontem eu li uma reportagem muito interessante que... Essa reportagem ela atribui que no ventre materno né, já começam as evoluções das neurais, demonstrando que nós trazemos para essa vida muito mais daquilo que nós imaginamos que nós só criamos aqui. Só que eles atribuem, né, como sempre, que isso aí se dá na fase de construção do feto. E nós, espíritas, lendo aquilo, nós entendemos de outra forma. Porque na fase de construção do feto, quando muito, você vai ter um afago da mãezinha passando a mão na barriga, conversando, e isso aí é muito pouco para construir aquilo que o ser humano traz. Então, embora a ciência continue dizendo que isso surge ali no desenvolvimento do feto, nós sabemos que isso aí é impossível em tão curto espaço de tempo. Ou seja, a personalidade já existe antes do nascimento. E cada vez a ciência vai chegando mais perto. E as concessões, elas só são feitas gradativamente. Daqui a pouco, a própria ciência vai chegar num ponto que ela vai afirmar que ela foi a constatadora da reencarnação. Aí, então, ela mostra que há a reencarnação. É o egoísmo do autor. Eu quero ser autor. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. E ontem, lendo esse capítulo inicial, que é o item 48, Kardec começa a abordar o surgimento do homem na Terra. E você fica imaginando, né, aquela Terra descrita por Kardec, e como é que foi surgindo esse homem? Qual que era a dinâmica dos espíritos, das reencarnações, aqueles corpos primitivos? E você fica começando a criar na sua cabeça como será que deve ter sido aquilo? Como que era o ambiente espiritual que nos cercava? Como que eram os primeiros corpos? E aí surgem perguntas infindáveis. Então, com esse pensamento, eu fui ler alguma coisa e faço essa pergunta ao Alan. Alan, a ciência nos afirma que os Neandertais surgiram mais ou menos há 400 mil anos atrás. Que o Homo sapiens há 250 mil anos na África. E o homem moderno, mais ou menos há 50 mil anos atrás. Considerando a idade presumida do planeta Terra, 4,5 bilhões de anos, o homem surgiu, abre aspas, recentemente. Aí existe uma comparação muito curiosa. Se a idade da Terra fosse representada por um período de 24 horas, o homem teria surgido no último segundo, no último minuto, antes de completar as 24 horas. Ou seja, somos um hóspede que acabou de chegar no planeta Terra. Nós acabamos de colocar as malas na sala. Acabamos de chegar. Né? E aí eu pergunto ao Alan. Na visão espírita, a comunidade dos espíritos que foi acolhida aqui no planeta Terra para que iniciasse um processo de experiências terrenas, ela é concomitante ao surgimento do homem Neandertal? Ela já estava aqui antes disso acontecer? Ou ela foi surgindo aos poucos? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, ou esses espíritos, na medida que os Neandertais surgiram, eles foram sendo criados ao longo do tempo e se disseminaram pela superfície da Terra, né? Essa é uma pergunta interessante, Geraldo, mas vamos pensar um pouquinho. A que indivíduo que você está querendo falar? O indivíduo espiritual ou o indivíduo encarnado, né? Então, como indivíduo espiritual, eu acredito que antes dos Neandertais, a gente, como espírito, já podia estar por aqui, em zonas de descanso, sabe? Então, você tinha acabado de encarnar num outro lugar, você vinha para cá para contemplar a beleza natural do planeta, para ter uma área de descanso, espiritualmente falando. Os espíritos que hoje encarnam no planeta Terra vieram, muitos dessa época, outros vieram de outros planetas, porque o que acontece? Na evolução do homem, nós temos 5 tipos de mundos, né? Os primitivos, os de expiação e provas, os de regeneração, os felizes e os puros. Então, nós estamos no nível hoje de expiação e provas. Agora, qual escola nós fizemos o nível primitivo? Pode ser na escola Terra, pode ser em outra escola primitiva. Pode ser que a gente já esteve numa outra escola de expiação e provas e não concluiu o ano lá e precisou vir para uma outra escola de expiação e provas para fazer de novo o ano. Então, a gente vem para cá, os seres que vêm para cá, que já vivenciaram um planeta de expiação e provas, normalmente são os gênios. São aquelas pessoas que trazem para nós conhecimentos que vão impulsionar a evolução do ser humano na Terra. Por quê? Porque eles já conheciam aquilo de outro lugar. Então, eles vêm para cá com aquele conhecimento. Eles começam a ver a vida e falam assim, nossa, mas podia inventar a roda, né? A roda é um negócio muito mais fácil, os caras não inventaram a roda ainda, inventa a roda. Nossa, mas podia inventar a luz, né? Aí vamos inventar a luz, daí inventa a luz. Então, assim, é espírito que já estava numa escola de expiação e prova. E ele vem para cá. E ainda tem espíritos de regeneração que vêm para cá como missionários para nos incentivar, não só na ciência, mas no comportamento moral. Então, na realidade, nós temos no planeta espíritos que foram criados depois dessa época, espíritos que vieram de outras escolas e planetas primitivos, espíritos que evoluíram da vida primitiva aqui no nosso planeta. Ou seja, é uma grande mistura de espíritos criados e vividos em épocas e planetas diferentes, Geraldo. É interessante essa sua colocação, Alan, porque explica muita coisa, né? Isso traz um entendimento de como foi formado o planeta Terra. Com certeza, existem milhares de informações que nós desconhecemos. Esse raciocínio do Alan é certeza baseado tanto nos estudos de escola fundamental como também no estudo do espiritismo, no estudo da filosofia. Então, essa é uma visão espírita dos fatos. Muito bem, dando a sequência dessa leitura que eu fiz, eu me dirijo ao Luiz. Luiz, hoje compreendemos que tudo no universo está conectado, integrado, unido, de tal forma que tudo, exatamente tudo, converge para a evolução. É a unidade na diversidade. No item 48, escreve Kardec, abre aspas, a Terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis. Os vegetais mais suculentos ofereciam alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, estava preparado sobre a Terra para o novo hóspede que devia habitá-la. Fecha aspas. Feita essa colocação de Kardec, eu pergunto ao Luiz, na visão espírita, o planeta Terra foi especialmente preparado para abrigar a espécie humana? Nós somos o ápice da cadeia evolutiva? Ô, Geraldo, na sua fala anterior, você mostrou que o homem surgiu na Terra, né, no último minuto do segundo tempo. Sim. E isso aí dá uma noção, assim, que chegou no fim. Mas nós sabemos que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos e vai durar mais 4 bilhões e meio antes de findar. Então, você vê que o homem chegou no meio tempo, né? Quer dizer, então, a Terra foi preparada para o surgimento desse espírito, né, a que nós denominamos homem, que se chamava princípio espiritual, estava aqui na Terra antes dessas datas. Né? Nós vimos que a vida, né, como vida, ela surgiu há 2, 3 bilhões de anos atrás, quando ela começou a sua formação inicial. E ela vai durar mais 4 bilhões e meio para chegar à angelitude. Então, você veja que esse planeta que nós conhecemos, que está passando agora para a regeneração, ele está chegando no meio da sua evolução, ele vai cada vez mais evoluir, crescer e se prestar para esse espírito evoluído. Então, ela vai funcionar e ela vai ter os recursos que esse espírito evoluído vai requerer para continuar a sua evolução. Às vezes, quando a gente fala assim, os mundos felizes, né? E os mundos ditosos, a gente imagina assim, uma esfera no plano espiritual, né? Mas você vê que a Terra está em evolução. E na codificação, eles não falam até onde vai chegar. Né? Então, deixa para nós pensarmos. Você vê que toda a história da Gênesis mostra que a superfície do planeta foi se amenizando. Né? Você hoje estuda, vê que vulcões surgem para formar novas terras. Né? O Havaí lá vive criando ilhas novas, fazendo erupções. Então, o planeta ele continua evoluindo. E o ser humano também. E à medida que o planeta evolui e o ser humano evolui, o planeta vai servindo para essa evolução que nós temos para frente. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz. Isso vai formando a ideia de um entendimento mais amplo sobre a civilização terrena, né? Muito bem. Alan, e durante as dilações desse texto, a gente chega a algumas conclusões óbvias, né? O universo é infinito, tanto em dimensão como em sua diversidade. E é natural que a gente olhe para nós mesmos como sendo a imagem mais perfeita. Então eu pergunto, até para lembrar de Narciso, né? A espécie humana que domina o planeta Terra é um modelo universal ou outras aparências existem para os espíritos em outros mundos? Espera um pouco, você fez duas perguntas. A espécie humana encarnada é uma, o espírito é outro, tá bom? Então, vamos lá. A espécie humana que domina o planeta Terra é um modelo universal, outras aparências. Então, para o ser encarnado, sim, deve ter muitas aparências. Por quê? Porque o corpo físico, ele é organizado através dos elementos químicos e físicos pertencentes ao globo que ele nasce. O perispírito e o corpo físico são feitos das mesmas matérias do planeta que ele habita. A porção espiritual, aí não. Aí é o mesmo espírito que jornadeia por muitos e muitos lugares e planetas e lugares e galáxias diferentes. Agora, o corpo físico muda. Por exemplo, eu sempre brinco aí que o homem ainda não encontrou vida em outros planetas porque ele parte do pressuposto que a vida que ele busca é igual a nossa. Então, quando eles mudarem os equipamentos e o tipo de busca, por exemplo, faz aí coloca um astronauta médium, né? Então, bota um astronauta médium lá na Lua. Deixa ver se tem alguém lá, né? A gente parte de recursos como se todo o universo fosse formado de corpos iguais aos nossos, com as mesmas características, construídos dos mesmos elementos químicos, físicos. Então, realmente, a gente não vai achar tão fácil. Agora, a partir do momento que a gente pensar que o corpo físico é feito dos elementos químicos daqui da Terra, a gente tem 4, 5 elementos que são básicos, né? O carbono, o oxigênio, o hidrogênio. Está faltando um aí. São os 4 elementos mais marcantes do universo, são os que predominam na nossa formação fisiológica também. Então, por que que isso não vai acontecer? Então, quando você estiver lá num planeta que os elementos químicos daquele planeta dominantes vão ser A, B, C, D, procure um corpo que se seja montado com aqueles elementos químicos. Né? Aí você vai ter mais chance de encontrar de verdade um ser físico naquele planeta, não igual ao nosso. É exatamente essa resposta que eu buscava, Alan, porque esse corpo é uma adaptação a essa realidade que nós temos aqui. Outros elementos químicos devem existir, que nós os conhecemos e que existem em outros planetas, e que vão dar a esses planetas outras condições. Então, se nós olharmos sempre com a ótica terrena, você não vai pode até encontrar, mas é muito difícil, é infinito. Né? Mas, assim, certamente deve ser diferente, não deve ser igual a gente. Talvez um modelo geral, sim, né? O maneira de pensar, de evoluir, mas esse modelo de braço com cinco dedos, daí é uma coisa nossa necessidade aqui. Diga, Luiz. Ô, Geraldo, você vê que o próprio planeta foi se arrefecendo de acordo com o surgimento desse ser humano, né? E o ser humano também nós sabemos que ele vai evoluindo. Sim. Então, na medida que esse ser humano vai evoluindo e não vai precisando também de corpos tão sólidos, né? Ele vai sendo capaz de se desdobrar de uma forma mais fácil, você pode ver que a forma física também vai ter novidades aí. Entendeu? É exatamente. Quando a gente vê aquela história daqueles desenhos dos homens das cavernas, o corpo mudou e vai continuar mudando. Né? Sim. Muito bem. Dando sequência, Luiz, o Kardec ele aborda sobre o dilúvio. E isso é um assunto amplo para conversar e tem igrejas que defendem esse dilúvio de uma forma enfática e bastante linear das palavras. Mas na Wikipédia eu encontrei assim, Luiz, o dilúvio de alcance mundial, como o descrito no livro Gênesis da Bíblia, é incompatível com a compreensão científica moderna da história natural, especialmente a geologia e a paleontologia, carecendo de evidências arqueológicas básicas, fecha aspas. A partir da análise de fósseis e sedimentos marinhos, o dilúvio, isso é uma suposição, foi uma invasão colossal do Mar Negro pelas águas do Mediterrâneo. O fato teria ocorrido cerca mais ou menos de 7.500 anos atrás, como consequência do degelo das calotas polares no último período glacial. Então, são teses que se levantaram para tentar explicar o dilúvio. Eu pergunto, o que o Espiritismo pode falar sobre o período diluviano? E uma outra pergunta, na visão espírita, quando surgiu o homem no planeta Terra? Ô, Geraldo, é sabido, né, que as placas tectônicas se esbarravam e produziam aquilo que eles chamam do Himalaia, essas cadeias de montanhas aí, né, imensas, numa determinada área. Isso aí, antes de haver essa elevação, era uma planície e muitas áreas dessa planície eram cobertas por água. Então, é fácil de você imaginar, a partir do momento que você tem uma cunha forçando para cima, essas águas que ali estavam escoaram como uma bacia que você vira. Entendeu? Então, esse seria o dilúvio. E, realmente, ele não aconteceu em toda a face do planeta. Aconteceu nas regiões onde surgiram essas montanhas, essas cadeias. Nós temos aqui no Chile, nós temos lá na Europa. Então, nessas regiões, com a formação da Terra nessas condições, houve esse derramamento. Tá? O surgimento do homem na face da Terra, Geraldo, nós precisamos dividir a coisa. O surgimento do princípio espiritual, tá? Eu particularmente creio, que o princípio espiritual surgiu na face da Terra há bilhões de anos. Tá? Então, esse princípio espiritual foi se desenvolvendo, e à medida que ele precisava para si um corpo mais adequado para que ele se manifestasse de forma mais ampla, mais adequada, ele então foi criando os corpos de tudo isso que nós, na Gênesis, vimos aí, a evolução dos animais, até que o planeta tivesse condições atmosféricas que pudesse abrigar um ser humano da complexidade do corpo humano. A partir daí, então, esse princípio espiritual teria, então, sido adequado para o surgimento do espírito. Que eu também, e a ideia que eu abrigo, né, de que surgiu, então, mais ou menos na face do planeta, nessa faixa de 300 a 400 anos. Muito bom. Mil anos. Mil anos. Mil anos, né? É, mas veja que o Luiz falou princípio espiritual, tem que diferenciar isso, tá? Os princípios espirituais estavam sendo preparados para a elaboração do corpo humano. Isso eu concordo totalmente com o Luiz. Sim, tá? Sim. O espírito, como a gente vê hoje individualizado, surge, então, há 300 ou 400 mil anos aí, variável um pouco aí. Ainda então, requer pesquisa. A gente colocando uma régua de tempo, mesmo com esse tempo, surgiu há pouco tempo, né? Em termos pouquíssimo da idade, tempo. Né? Pouquíssimo. Acabamos de chegar na sala, colocamos a mala na sala, né? Esses espíritos que foram criados nesse estágio de evolução da Terra, né? Porque eles já existem há muitos anos em outros locais. Exatamente. E deixando claro que o princípio espiritual é uma derivação para de onde vai surgir o espírito, aproveitando essa evolução. E o surgimento do espírito é quando ele pode responder pelo seu livre-arbítrio. Quando ele tem capacidade de escolha. É isso aí. É fantástico pensar sobre isso, né? Muito bem, Alan. Capela é a estrela mais brilhante da constelação de Cocheiro e a sexta mais brilhante no céu, assim definem alguns sites. No livro Exilados de Capela, existem informações que os espíritos exilados de Capela eram antigos, com inteligência já desenvolvida, porém com o senso moral muito instável. E eu digo a você, Alan, esses espíritos recém-chegados à Terra receberam corpos primitivos para iniciar suas experiências terrenas? Olha, primeiro é que assim, esse livro é escrito por Edgar Armand, Exilados em Capela, né? Sim. Ele merece uma necessidade, espera ainda uma necessidade de confirmação se realmente esses espíritos vieram de Capela ou não. Então, nós encontramos alguma citação de Capela também em Emmanuel, mas não fica bem claro essa ligação aí. Mas, enfim, vamos pressupor que isso seja verdade e que esse é um assunto que eu deixo no banho-maria, Geraldo. Então, vamos imaginar... Aliás, o Alan, eu botei em banho-maria lá no Vadimécum. Se você for lá, Capela, aí tem todas as referências espíritas sobre Capela. Mas até em banho-maria. Até isso é ensinamento e doutrinário, para que os ouvintes saibam isso é uma hipótese, não é uma coisa consagrada, não é doutrinária, né? Isso, é bom a gente deixar claro isso, porque a gente aqui baseia em Kardec. Então, a gente tem que deixar claro essas coisas. Mas vamos fazer de conta que isso seja verdade, fazer de conta, assim, podendo ser até, né? Mas não estou aqui... Vamos esperar que o tempo confirme. Isso, mas vamos falar que isso ocorra. O corpo pouco importa, né? Tem espíritos nessa vida, nessa nossa encarnação atual, no contemporâneo, que recebem corpos extremamente debilitados, que é o que ele precisa para dar os grandes saltos evolutivos. Você pega aí o Nick Vujicic, nasceu sem os braços, sem as pernas. Ele vai fazer palestra de motivação para jovens. Envolvidos com droga. envolvidos com droga. Quer dizer, ele precisa de um corpo perfeito para fazer aquilo? Ao contrário, a ferramenta que ele tem hoje é mais útil do que se ele tivesse braço e perna. Por quê? Porque ele vai motivar um jovem que tem braço e perna a viver melhor. Enquanto que ele que sem tem braço e perna já vive melhor. Quer dizer, o que você precisa para entender isso? Então, assim, o corpo que a gente recebe é o corpo necessário para a evolução do nosso espírito. Não precisa, o corpo não tem tanta evolução assim, o corpo é uma ferramenta. Por exemplo, você dá uma boa chave de fenda na mão de um mecânico ou uma chave de fenda torta, ele vai consertar o motor do mesmo jeito. Não é a chave que vai fazer o mecânico, é o espírito que faz o corpo físico. Então, o espírito evoluído utiliza o corpo físico que ele recebeu da melhor forma que ele pode. É o recurso que ele tem para vivenciar o que ele pode. Não é ao contrário. Não é um corpo... Existe, inclusive, Geraldo, muita confusão nisso. Tem gente, por exemplo, que adota uma alimentação vegetariana. Não estou contra a alimentação vegetariana. Estou falando assim, que tem muita gente que adota uma alimentação purificada, né, vegetariano, não vou fazer mal aos animais, eu não vou usar álcool, eu não vou fazer nada disso, com uma tentativa de purificar o espírito. Mas é mais importante você purificar o espírito para depois purificar o corpo físico. Não é o contrário. Não é um corpo físico purificado que vai purificar o espírito. É um espírito purificado que purifica um corpo. Então, certamente, esses espíritos receberam esses corpos que nós consideramos primitivos, que era o começo de uma jornada. Depois, naturalmente, tudo evoluiu. Né? É exatamente para fazer o contexto do que aconteceu. Né? Só para a gente esclarecer também, principalmente com relação à parte doutrinária, o Allan Kardec ele fez referências a isso na revista de 1862 e 67. Alguma coisa que lembre a questão de Capela. Tá? Então, olha, é um assunto que é interessante estudar. Sim. Mas você vê, ele botou na Revista Espírita, mas não botou nas outras obras. Ou seja, ele colocou no Banho-Maria também, deixou em observação. Isso, está no Banho-Maria. Tá certo, então. Dando sequência aqui, Luiz, Kardec se refere ao homem no planeta Terra como... abre aspas, o hóspede que devia habitá-la, fecha aspas. Aí eu fui no dicionário ver o que é hóspede. E o dicionário define que hóspede é o indivíduo que se acomoda por tempo provisório em casa alheia. E aí eu faço a pergunta a você. Se somos um hóspede, logo, não somos daqui. De onde somos? De onde viemos? Estamos de passagem pela Terra? Nós somos da espiritualidade. Né? Então, a nossa pátria é a erraticidade. Nós, assim como a Terra, também fomos hóspedes em outros planetas, como seremos também. A doutrina fala que tem espíritos puros que são hóspedes do Sol. Né? Então, nós falamos da evolução da Terra. A Terra receberá outros hóspedes. E você veja o seguinte, que é um termo muito interessante, e foi bom você colocar nisso, porque essa noção de pátria, ela às vezes provoca um isolamento, né? Eu sou brasileiro, né? Então, você, na realidade, eu sou um cidadão universal. A humanidade é universal. Nós pensamos na nossa humanidade da Terra, mas a humanidade é do universo. É muito mais ampla. Nós pensamos aqui Piracicaba, Rio das Pedras, Santa Bárbara, mas existe a comunidade de São Paulo, existe a comunidade brasileira, existe a comunidade da Terra. Então, nós temos que ampliar esses conceitos. Nós desenvolvemos regionalmente, mas somos espíritos universais. Então, a nossa pátria seria o universo, a erraticidade. Situados momentaneamente nesse planeta que nos abriga temporariamente. Está certíssimo, está certíssimo. Esse é o conceito de fraternidade. O amor nós aprendemos a desenvolver com os nossos parentes, nossos entes queridos, mas ele, no seu conceito maior, ele atinge o seu ápice quando nós conseguimos amar fraternalmente a toda a humanidade. Luiz, eu entendo que nós temos um vício de entendimento. A gente tenta entender daqui para lá, mas o entendimento é de lá para cá. A nossa sede é o mundo espiritual. A Terra, de fato, é uma passagem. Nós pertencemos a esse núcleo espiritual e, por necessidade desse contexto, precisamos reencarnar. Então, na realidade, nós vimos da espiritualidade, né? E você veja que a grande maioria, e é por isso que nós estamos aqui para difundir uma noção diferente, a grande maioria pensa assim. A minha família, a minha casa, né? O meu patrimônio, o meu corpo, né? A minha beleza. Então, realmente, nós temos bastante para caminhar. Alan, você fica imaginando, como filósofo, o surgimento do homem, né? E quando você entra na internet e sabe a origem do homem, você tem que ter um tempo infinito para ler tudo, né? Considerando os mitos das origens, pergunto como a filosofia explica o homem. Esses conceitos filosóficos, de alguma forma, se harmonizam com a doutrina espírita? Nossa, Geraldo, essa é uma pergunta longínqua, né? Bom, primeiro que eu venho tentando definir o ser humano, não o homem mais, tá? É, por uma questão aí de colocar... Porque assim, a mulher é a fêmea do homem, né? É meio machista demais, né? Sim. Então, o ser homem não, o ser humano, o humano que existe em nós, né? Porque ainda mais que o Espiritismo nos dá a possibilidade de reencarnarmos num corpo feminino ou num corpo masculino. Então, o ser humano, que ora pode encarnar num corpo masculino ou num corpo feminino, temos essa possibilidade reencarnatória. Então, esse ser humano, né, vamos chamar assim, se você me permitir, eu vou trocar para ser humano. É, como explica o surgimento, né, do ser humano na Terra? O ser humano... Ele se diferencia dos outros grupos animais. E eu costumo falar assim, o homem não é melhor em nada do que qualquer outro animal. Nós temos uma média melhor. Então, por exemplo, se pegar, tem animais que enxergam muito melhor do que a gente. E tem um sistema digestivo muito melhor do que a gente, que come até lata e negócio processo. Tem uns que correm melhor do que a gente, que são mais fortes do que a gente, que são mais... nada melhor, enfim, vamos pegar animais aí que em potência têm qualidades individuais das nossas melhores. Nós não somos o melhor em nada, mas nós temos uma média melhor do que todos. Então, nós somos nós somos classificados medianamente melhor do que os outros. Então, por isso, a gente acaba sendo essa classe dominante dos animais, né? Agora, dentro desses conceitos, da onde a gente viria, né? Existe uma... A palavra, vamos pegar a etimologia da palavra homem, ela vem de hominem, né? Do grego. O latim vulgar é homine. E essa palavra latina ligaria a humus, solo, né? Mas se a gente pegar uma explicação assim bem técnica, né? lá das línguas mais germânicas e tudo mais, o homem, né, seria aquele que vem da terra, enquanto os deuses são aqueles que vêm dos planos espirituais. Então, eles fazem essa diferenciação, seres celestiais de seres terrenos, né? Então, homem e humus, porque a gente vem da terra. Havendo, nesse momento, uma explicação que diferenciaria a gente dos seres espirituais. Então, veja, é reforçando aquele conceito que eu falo para você, que surge lá no Egito, onde existiam seres espirituais e seres terrenos, que não conseguiriam acessar esses seres espirituais. Então, a gente deveria também desconstruir a palavra homem, né, e colocar como seres espirituais que habitam o planeta, que buscam um processo evolutivo. Eu acharia mais prudente, né? Lógico que a gente, como humanos, temos um monte de capacidades que os outros não têm, né? Agora, uma das capacidades que hoje no Espiritismo a gente fala, que a filosofia não fala, é a possibilidade de um espírito imortal reencarnando em vários corpos num processo evolutivo. A gente tem que diferenciar também da metempsicose, que fala que o homem poderia reencarnar num animal, num outro tipo de animal. Isso a gente mostra ser impossível, porque a gente não aprenderia nada voltando como um animal. A gente estaria voltando para trás num processo evolutivo. E isso no Espiritismo não é possível. Eu não sei se era essa a resposta que você buscava, mas é uma resposta mais complexa, geral. Sim, eu entendo que seja um assunto muito amplo, né? Mas você, como um filósofo, como um estudioso, dentro desses conceitos que você enumerou, você vê alguma semelhança desses conceitos com os conceitos que até o Luiz falou da doutrina espírita? Não? A doutrina espírita se encaixa com esses conceitos? Nossa, dá para uma discussão longa aqui, cara, porque assim, a filosofia em nenhum momento ela parte de um pressuposto da existência de um espírito imortal. Então, ela sempre parte de uma explicação material do homem, né? Do surgimento do homem, da evolução das espécies. Ela sempre passa parte desse princípio. Então, a gente colocar esse ser humano na mesma explicação filosófica do surgimento do ser humano na Terra é meio complicado. Sim, a gente teria que ajeitar daqui, ajeitar dali para dar um pouco de sentido, sabe? Não é fácil. Alan, só uma pergunta agora de um leigo. Se coloca isso que você falou sobre a filosofia. E figuras como Sócrates, né? Não fala, porque ele textualmente, ele concorda com o Espiritismo. Agora, por que ele some nesse conceito? Excelente. Não, é que assim, ó, Sócrates, primeiro ele não deixa nada escrito, né? Então, quem fala de Sócrates é Platão. Platão depois recebe um contraponto, que é Aristóteles. Aristóteles era muito mais materialista do que Platão, né? Platão dá voz a Sócrates, e Aristóteles ele faz um contraponto. E toda a filosofia da Idade Média, que é a patrística, que é a fundadora desse modelo depois da Grécia, da filosofia, que ficou até 1500, ela valoriza Aristóteles, dando um peso muito mais material ao ser humano do que um lado espiritual. Ela usa desse conceito da estruturação mais terra-terra para justificar os dogmas da Igreja Católica. Então, ela se afasta de Sócrates. Você falou tudo o que eu queria ouvir. Quando nós falamos em evolução, quando nós falamos em evolução, nós espíritas explicamos que existem duas versões: aquela que vem do princípio espiritual e aquela que entra em ação no período humano. Mas nós registramos que existem duas. E a filosofia esconde o jogo, entende? A filosofia botou em cena aquilo que interessa, aquilo que a maioria pensa. Na realidade, Luiz, não só a filosofia, como todo o... toda a academia, de uma forma geral, ela procura dar validade ao poder. E o poder é temporal e material. Então, dificilmente você consegue lutar contra esse poder material. Você está numa academia financiada por alguém que detém o dinheiro, senão você não estuda. E aí você não pode ir muito contra ele, porque senão ele tira o dinheiro que ele dá para você. Então tá, é um negócio tá, meio complicado. Tá tudo bem explicadinho, Alan. Eu acho que ficou muito claro. Não, isso é só para saber a dimensão das discussões, né? Como a gente não pode ter a temeridade de fazer crítica e julgar, porque tem muita coisa que nós desconhecemos. E que é muito interessante o Luiz fazer essas colocações bastante fundamentadas na doutrina espírita, e o Alan bastante fundamentado na filosofia. E é interessante colocar as duas coisas próximas, para ver que não é uma coisa simples, né? E que precisa de muito estudo, realmente, né? Pessoal, olha, vai ficar duas perguntas para próximo domingo, porque já são 11 horas e 2 minutos. Mas eu, particularmente, gostei muito das respostas de hoje. Eu achei que foram muito ilustrativas, muito esclarecedoras. Foi a sua presença, Geraldo. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Um grande abraço a todos. Que Jesus continue nos abençoando e nos oportunizando estarmos aqui todos os domingos com vocês. Excelente. Muito obrigado, Lu. Alan. Uma ótima semana a todos vocês. Obrigado pela presença, obrigado pelos comentários. Obrigado por muitas ideias que foram passadas aqui. Lembrando que nós estamos em setembro. Setembro é o setembro amarelo de prevenção ao suicídio. A Lavínia aqui estava nos lembrando disso, né? Que a gente possa valorizar muito, explicar muito e valorizar muito a vida que merece ser vivida. Uma ótima semana a todos nós. Foi muito bom estar com vocês, muito feliz, e é dessa maneira que agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Thank you.